tempo pra tomar um café. Às vezes vou a pé, você sabe como é. No fim do mês dá pra economizar um qualquer. Eu sempre tive fé e nunca me entreguei. Pode dizer que perdi, mas não que não tentei. De mochila nos ombros e fone nos ouvidos, vou ouvindo o som e agradecendo por estar vivo. Entre a neblina e as pessoas apressadas, com pensamento em você sigo minha caminhada. Só sei que eu não posso desanimar e desse jeito eu deixo a vida me o meu coração. Dizem que sou doidão por não...